grande pai, meu grande pai, querido pai, meu querido pai, meu pai, meu pai amado. Pai, eu só quero que o Senhor receba aqui. Quero que você, meu prazer, receba aqui. Meu prazer é te ver somente feliz, te ver feliz. Grande pai, meu grande pai, querido pai, meu querido pai, meu pai, meu pai amado. Pai, eu só quero que o Senhor receba aqui. Quero que você, meu prazer, receba aqui. Meu prazer é te ver somente, é te ver feliz, feliz, te ver feliz, feliz. Querido pai, tenho tanto orgulho de você. Tanto tempo se passou pra que eu pudesse entender o amor que um pai tem pelo filho. Eu tive que ser um pai pra compreender tudo o que estou sentindo. Graças a Deus sempre esteve ao meu lado, cuidou de mim, da mamãe. Um grande pai dedicado, empenhado ao trabalho sem fadiga. Me educou, me ensinou a ser um pai de família. Hoje em dia estou seguindo ao seu exemplo. Ó meu pai, grande pai, homem valente, guerreiro. Se fez presente na criação de todos os filhos. Um nordestino em São Paulo, cujo nome é Cícero. O senhor é digno de todo o meu respeito. Me ajoelho aos seus pés pra receber sua bênção. Que sua bênção abençoe a minha vida e traga força e coragem pra toda a nossa família. Meu grande pai, querido pai, meu querido pai, meu pai, meu pai amado. Pai, eu só quero que o Senhor receba aqui. Quero que você, meu prazer, receba aqui. Meu prazer é te ver somente feliz, te ver feliz. Grande pai, meu grande pai, querido pai, meu querido pai, meu pai, meu pai amado. Pai, eu só quero que o Senhor receba aqui. Quero que você, meu prazer, receba aqui. Meu prazer é te ver somente feliz. Veja só, o amor sempre será maior. De um pai para o filho não tem algo melhor. Que a vida uniu com a luz que surgiu. A semente brotou, o amor se expandiu e criou asas. Como de uma ave fênix comparada com o amor que impera eternamente. Como a chama incandescente que no ar se fez presente. Tão suave e natural como um brilho permanente. Permanece viva dentro do coração de um homem que tem a resposta de ser um pai como uma nobre missão. Quer proteger sua família, nunca negar, honrar, provar que é um homem pra assumir as suas crias. Seus atos refletem no espelho e nos transmite a imagem de um homem, de um pai verdadeiro. Querido pai, grande guerreiro, exemplo a ser seguido por todo filho e todo pai brasileiro. Meu grande pai, querido pai, meu querido pai, meu pai, meu pai amado. Pai, eu só quero que o Senhor receba aqui. Quero que você, meu prazer, receba aqui. Meu prazer é te ver somente feliz, te ver feliz. Grande pai, meu grande pai, querido pai, meu querido pai, meu pai, meu pai amado. Pai, eu só quero que o Senhor receba aqui. Quero que você, meu prazer, receba aqui. Meu prazer é te ver somente feliz, te ver feliz, feliz. Seu Cícero, meu pai, grande pai, querido pai, tenho tanto orgulho de você, meu pai. Não tenho vergonha em dizer que eu amo você. E quero que você perceba aqui, com toda a certeza do mundo, meu prazer é te ver feliz, meu pai. Amo você.